Turno 2, autorizado sinal RNAVE, Torre 1 no 8, décimo 9, 5, 1, 4. Torre 2, boa no 8 no 2, na escuta? Boa noite, no 2, na escuta da torre. Boa no 8, no 2, na escuta da torre, Salvador. Boa no 8, no 2, autorizado com uso no 0, vento 1-0-0 graus, 09 nós. Querengando 0 no 4. No 2 no solo, aos 1 no 2 direita, 1 no 2 1 no 9 solo. Juliette, como está usando o táxi? Alfa, Juliette, Feito no meio, acione identificação, chegada a Mari, dessa via para o nível de voo 050, altímetro no 014. Via 050, né? Autorizado, Itap. Fez isso no meio. Autorizado, Itap. Pina 19910, Skoka Dance, Central Level 060, Mari Arrival. A gente está 19910, altimeter 1014. Ok, to fly level 060, Mari Arrival, over 1014, 19910. 438 no meio, avô e o Serra Vito 366, desça para 25000 pés, ajuste altímetro 10 no 4. Comunicador 14, direto Serra Vito 366, 32, tudo bem, obrigado. 1910, descendo 4000 feet, altímetro 1014. 4000 feet, 1014, Argentina 19010. Argentina 19010, send it to 2500 feet, altimeter 1019, fly Sierra Vito 366, report final and Navy. Argentina 19010. 6, descend to 2500 feet and fly to Sierra Victor 366, Argentina 19010. 38 no meia, autorizado final RNAV, turno 895. 895, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, senhor 38 no meia. 38 no meia, Kinegal no 0 no 4, autorizado pouso no 0, vento 1 no 00 grau, 069. Vive pouso, América 14, senhor 38 no meia. Sierra Victor 366, Argentina 19910. Final approach, Argentina 1910. Final approach, Argentina 1910. Amador, bom dia. 9300, passando 220 para o 150, informação alfa. Piazza 9300, acione identificação, chegada ao mar e dessa via para o nível de voo 050, a gente não vai. Sinal 9100, Tower Frequency 118.95. 119, Argentina 1910. Alô, boa noite, 38 no meio. 38 no meio, táxi via Alfa, repórter André Juliette. Via Alfa, repórter André Juliette. Sulan, runway 10, Argentina 1910. Avisado, Juliette, portão 04. Uno, 561, no prossiga. Seria a nossa autorização para receber o caminhão em informação alfa. Alfa, confere o gol no 561, no galeão autorizado, nível de voo 360, na cola da pista no zero com curva direita, na subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, intercepta a perna vermelha 857, sai conforme a rota do plano. Aciona 5050, controle 120 decimal. Controle 208. No 561, correto, está pronto, puxa o acionamento. Cortará o voo 3-8-9-6, ingresso na Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3-8-9. Dina, 1-9, Brasil, the ground at 3-9. Rocket by right, 1-1-9, ground. 1-1-9, back around with 4. Ground Argentina 1910, good night, back in runway by Alpha. Argentina 1910, good night, taxi by Alpha and Juliet gate 11. By Alpha then Juliet, eastbound gate 11, Argentina 1910. .300 após Itapa, vai voar o Serra Vito 366, descer para 2500 pés, com um ajuste 1-0 no 4, está autorizado o final de nave, reposta estabilidade. Afirmativo, Itapa, voo 366, sinal visual, tá 9300. Autorizado final em nave, chame agora a torre de Salvador, apresentando no 895, bom dia. 1895, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 9300, final da 10, visão. Salvador 9300, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 99. Temativo, livre pouso, TAN 219, Saulo. Solou ao 53. 219, Morte. Sua 9300, táxi Alfa Júlia de Portão 10. Alfa Júlia de Portão 10, sua 9300. Paulo, muito bom dia, voo 9401. 401, bom dia, prossiga. Possível autorização Curitiba, nível 360. Voo 9401, Curitiba autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita, na subida Árvore. 1, após Árvore, voo Elefa, após Elefa, Nítimo. E a pêndulo 21, conforme a rota. 5055, código transponder 120, decimal 8, controle. Perfeito, 360, rotação de voo, decolo com curva direita. Árvore 1, transição de Elefa, após Itibu, a pêndulo 21. Código transponder 5055 e o controle do PN 1208, é o voo 9401. Correto, voo 9401, chama pronto para o estacionamento. Chama, muito obrigado. 9601, identifique chegada Mari, desça via até o nível de voo 060, número 2 na aproximação, 9601. No 811, Porto Alegre autorizado, nível de voo 340, decola da pista no zero com primeira curva direita, na subida Árbor 1, após Árbor Nítimo, e corrigindo, após Árbor Elefa, após Elefa Nítimo, na posição Nítimo intercepta pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano. Transponder 5057, controle 120, decimal 8. Apesar de ter passado por falar de volta até, porque eu não acho que não pode dar uma remessa, transponder controle 60. Correto, gol 1811, chama pronto, puxa estacionamento. Salvador, o voo no 561 para puxa e ferramenta. 561-08, livre de chama ataque. Reporta ataque, voo 561. Ataque, dono 561, com fim, 3 horas e 10, 120 a bordo. Obrigado, táxi, Gol 1561, via parte principal do Táxi Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 4. Pátio, Índia, ponto de espera da 0, 395, Gol 1561, 114 a 5. Pode voar o 360, 0098? Afirma, após etape, ferramenta 366, descer para 25006, está autorizado para a gente. 0098. Após etape, voa o ferramenta 366, desce para 2010104, 0098. 98, o nono. Posição 2 está pronto, posição 2 está pronto. Voo no 8 no 1, livre, chama ataque. Autoridade chama ataque. A 8 no 9. Ele manda 1 a 0, bom, pessoal.